Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por você estar sintonizado nessa emissora, ouvindo o início desse programa que se chama Programa Caminho Santo, porque eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. A palavra de Deus ao teu coração é: seja forte, corajoso, esforça-te e tem coragem, porque o Senhor teu Deus tem colocado nas tuas mãos a força para você conquistar os teus objetivos, os teus alvos, os teus sonhos. Deus é com você. Saiba que você, nas mãos do Senhor, você confiando em Deus, você é um valente, você é aquela pessoa que tem fé. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia tem uma história linda no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 13, diz que Israel, ele tinha se separado em duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Israel. A tribo de Israel, eles abandonaram o Senhor, eles colocaram outros sacerdotes que não eram da linhagem de Arão, eles simplesmente fizeram bezerros de ouro e colocaram esses bezerros de ouro como se fossem o Deus deles. E aí houve uma peleja entre Israel e Judá. Mas diz a palavra de Deus que eles eram os servos de Judá, homens valentes. E também os de Israel, eles também eram valentes, mas eles não temiam a Deus. Mas o que que a palavra de Deus diz? Que Israel sucumbiu diante de Judá, porque Judá confiou em Deus. No verso 18 de 2 Crônicas 13 diz assim: assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor. Se você confiar em Deus, se você não abrir mão da sua santidade, Deus é aquele que vai fazer com que você, que é um valente, que é um corajoso, conquiste os teus sonhos e os teus objetivos. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder, e que desde agora a bênção do Senhor venha na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Pai, nós te amamos e colocamos a nossa vida diante do teu altar. Pedimos que o Senhor venha com glória e poder, que o Senhor traga a dimensão tão extraordinária do teu Espírito, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Abra as portas e as comportas dos céus em favor do teu povo. Porque a tua bênção enriquece e não traz pesar. A tua bênção acrescenta e não produz dores. Então, Deus, nós abençoamos a nação brasileira. Pedimos, Pai, que todas estas manifestações que estão tendo neste país venham, Deus, trazer justiça e verdade, mas equidade, distribuição de renda, uma melhor educação, um melhor transporte público, a quebra da corrupção. Faça, Senhor, coisas grandes e poderosas. Faça, Senhor, que todo principado e potestade sejam destronados e que o teu governo, o teu reino, o teu poder se manifestem abundantemente sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre a capital da República, sobre as nossas famílias, sobre os nossos pertences, porque tudo que somos e temos é do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, a ti toda honra, toda glória, toda majestade sejam dadas para ti pelos séculos dos séculos. Amém. tinha dor. Quando estava no mundo, cansado, tão triste e tão só, o porquê nem mesmo eu não sabia. E eles diziam, isso é problema teu. Não, meus irmãos, era ausência de Deus. De repente um brilho, uma voz disse filho, como o som de muitas águas, falou meu coração. Te dei força na prova, vou te dar vida nova. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu creio, Senhor, assim eu falei, que tu és o Deus vivo, segura em minhas mãos. O Senhor eu preciso, já não suportava mais tanta tribulação. Até montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Ninguém de mim tinha dor. Quando eu estava no mundo, cansado, tão triste e tão só, o porquê nem mesmo eu não sabia. E eles diziam, isso é problema teu. Não, meus irmãos, era ausência de Deus. De repente um brilho, uma voz disse filho, como o som de muitas águas, falou meu coração. Te dei força na prova, vou te dar vida nova. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu creio, Senhor, assim eu falei, que tu és o Deus vivo, segura em minhas mãos. O Senhor eu preciso, já não suportava mais tanta tribulação. Até montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Eu creio, Senhor, assim eu falei, que tu és o Deus vivo, segura em minhas mãos. Do Senhor eu preciso, já não suportava mais tanta tribulação. Até montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória pra Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória pra Jesus. Comigo, amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória pra Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória pra Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória pra Jesus. Meus amados, tudo que somos e fazemos deve ser para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, meus amados, que você possa viver a realidade de um evangelho puro e cristalino, um evangelho que não confunde, uma fé viva e eficaz, que a tua vida seja de fato uma vida repleta da presença de Deus, repleta do gozo do Espírito, repleta de uma verdade libertadora e de um amor transformador. Assim, meus queridos, seja suprido, saciado, seja fortalecido no poder do Altíssimo. Eu abençoo a sua vida. Nós, do Caminho Santo, rogamos as bênçãos celestiais sobre a sua vida, que você seja marcado por Deus, que você seja suprido pelo Senhor, que você seja revigorado em Cristo, que tudo que você faça e pense seja para a honra e glória do Senhor, que você viva uma dimensão mais profunda diante de Deus, uma relação mais intensa diante do Eterno, que você entenda, creia e saiba que o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que você tenha um dia abençoado no Senhor, cheio da presença e da graça de Deus. Nós queremos convidá-lo a você participar do Caminho Santo por e-mails e por orações. Acesse o site pregaçõesevangelicas.com.br, pregaçõesevangelicas.com.br. Ouça também o Culto Brasil, leia as pastorais, entre nas nossas pregações. Nós disponibilizamos tudo de graça, porque de graça recebemos e de graça damos. Obrigado pelas tuas participações e permaneça conosco no programa Caminho Santo. Quem vos fala é o pastor Helder Rodrigues. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando a história de Josué, um homem corajoso, um homem que andava na presença de Deus, um homem que no fim da vida dele, ele colocou uma frase que nós conhecemos muito bem: vocês devem decidir a quem devem servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É aquele crente que ele não só conquista as coisas para ele, mas ele deixa um legado, ele deixa uma herança na sua família. Queridos, se você me perguntar como que eu classifico um homem vitorioso, eu classifico um homem vitorioso aquele que conseguiu fazer com que os seus filhos sejam crentes fervorosos, que andem na presença de Deus, que não negociam com o pecado. Aquele mesmo filho que teve na vida de Daniel. Daniel, ele foi separado dos seus pais, também Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles saindo da presença dos pais, mas o que, que aconteceu? Os pais tinham ensinado eles a andarem com Deus, a terem uma vida com Deus, a quando tiverem dificuldades, obstáculos, eles clamarem a Deus. Esses quatro homens tiveram essa mesma postura. Por quê? Porque o pai ensinou ao filho. Você deve ensinar seus filhos, meus amados, a confiar em Deus, porque no dia do amanhã eles vão criar asas, vão criar penas, vão voar. Você não vai estar olhando mais o que eles vão fazer em determinadas situações, mas se você conseguir ensinar a criança no caminho que ela deve andar, mesmo quando for velho, a palavra de Deus diz que ele não se desviará dele. Abraão, ele teve seu filho Ismael, e quando ele manda a sua serva embora, juntamente com seu filho, a palavra de Deus diz que aquela mulher, Agar, ela se afasta, deita lá, senta debaixo de uma árvore e fala para o Ismael: Ismael, se afasta porque eu não quero ver você morrer, porque diz a palavra de Deus que ele colocou só um pedaço de pão e um odre de água. Mas o que, que diz a palavra de Deus? Que o anjo veio e falou assim: Agar, eu ouvi a oração da criança. Abraão foi aquele que ensinou a criança a orar. Ensine seu filho a orar. Ensine o seu filho a depender de Deus. A depender de Deus nas pequenas coisas, ali na sala de aula, numa prova, em coisas pequenas, desde cedo. Inculque na mente do seu filho o quê? A palavra de Deus. Mas Deus, aqui para Josué, no livro de Josué, capítulo 1, ele dá uma promessa para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus, ele falou para Josué o seguinte: Josué, eu te dou autoridade de conquista. Você pode pisar, porque a palavra de Deus diz em Lucas 10, 19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente, te causará dano. Você, quando pisa, meu amado, você está chegando com autoridade, você está falando: aqui a bênção é minha, aqui eu vou conquistar. porque o Senhor é aquele que te dá essa autoridade. Eu, em várias situações da minha vida, eu sou empresário. Quando eu comecei os meus negócios, meus amados, eu ia participar de algumas licitações públicas, e o que eu fazia uma hora antes do pregão presencial, quando eu participava? Eu ia naquele órgão, naquele ministério, e eu tirava o sapato, tirava a meia, dava uma volta ali pisando naquela sala de licitação e recitando esse versículo: Deus, tua palavra diz, aonde pisar a planta do meu pé, o Senhor me tem dado. E, para a glória do Senhor Jesus Cristo, amados, eu fui vitorioso em dezenas de licitações. Por quê? Porque eu confio na palavra do Senhor, eu faço da palavra do Senhor aquilo que está escrito aqui. Por quê? Porque Deus, ele tem uma promessa para mim e para você. A Bíblia diz aqui no livro de Isaías, capítulo 55, uma coisa linda e maravilhosa. Eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia diz assim: porque assim, Isaías 55, verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornarem, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e faça brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Saireis com alegria, em paz sereis guiado, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isso para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma palavra, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu a designei. Quando o Senhor diz para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo darei como eu prometi a Moisés. Queridos, quantas vezes eu conquistei uma casa que estava à venda, eu olhava, tirava o sapato, pisava: Deus, eu chamo a existência, o escritório que eu tenho, essa casa aqui onde eu estou morando, a palavra de Deus, ela se cumpre. Porque Deus é aquele que te dá promessa. Deus é aquele que faz com que a palavra dele se cumpra. E diz aqui: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Rio Eufrates significa água boa. Deus está te falando: amados, você tem a oportunidade de conquistar aquilo que eu tenho prometido para você, porque Deus é aquele que não falha, é aquele que não mente. E diz ainda aqui no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o Deus que está te prometendo: não te deixarei, nem te desampararei. Aquele Deus que vai te ajudar, vai te abençoar. No programa de amanhã, estaremos continuando falando a história desse homem chamado Josué. E desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Meus queridos e queridas ouvintes, nós abençoamos a sua vida. E queremos meditar hoje na palavra do Eterno em Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Qual é o propósito da palavra de Deus? Aqui diz ensinar, que tudo que foi escrito no passado foi feito para ensinar. Veja que a palavra de Deus, ela nos ensina a justiça, a verdade, o domínio próprio. Ela não apenas nos ensina, mas a palavra de Deus nos transforma. Outrora um coração pecador se torna agora um coração adorador. Um coração idólatra, um coração que busca e deseja o único e verdadeiro Deus. Não apenas isso, a palavra de Deus nos ensina, nos transforma e nos cura de todas as mazelas. É pela palavra que somos limpos, é pela palavra que somos curados. Então a palavra nos ensina, nos transforma, nos cura, nos liberta e nos salva. Engrandecido seja o nome de Deus. Aqui esse texto diz que devemos perseverar e ter bom ânimo para que, procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Mas a Bíblia diz, em contrapartida, que a esperança que se adia faz envelhecer os ossos. Como manter esta esperança? Mas antes disso, permita-me fazer uma distinção entre uma esperança falsa e uma esperança verdadeira. A esperança falsa é aquela baseada no achismo, no eu, nas minhas vontades. A esperança verdadeira é aquela que está alicerçada em Deus. A esperança falsa é aquela que está segundo os nossos sentimentos. Ah, eu acho que vai dar certo. Meu coração está sentindo que vai dar certo. A esperança verdadeira, ela é estabelecida e firmada na palavra. A esperança falsa, ela se alegra e ela coloca a expectativa nas circunstâncias. A esperança verdadeira, ela é condicionada às promessas de Deus. Então, meus queridos, a esperança falsa, ela está embasada no eu, mas a esperança verdadeira no Deus único e verdadeiro. Então, meus queridos, a falsa esperança, ela produz ilusão e frustração. E o que é a frustração, senão quando nós colocamos a nossa expectativa além da realidade? Veja, em Efésios capítulo 2, no verso 12, diz: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quando a aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, sem esperança. Meus amados, nós temos que entender que nós vivemos num mundo atraente, mas ao mesmo tempo hostil. Agora, o que é realmente essa esperança verdadeira? Quando nós pensamos nessa esperança verdadeira, nós temos que falar da fé. Porque fé e esperança são dois conceitos inseparáveis. A fé produz certeza, enquanto a esperança, descanso. A fé nos leva a uma ação, enquanto a esperança, a contemplação. A fé nos impulsiona a agir. A esperança a literalmente esperar. A fé nos leva a nos fortalecer para fazer. A esperança acolhe a graça, a certeza e a convicção que Deus peleja por nós. A fé é uma convicção. A esperança é um deleite. Então, que coisa bonita! A fé é uma verdade, uma convicção que nos leva a uma ação. Eu vou agir em conformidade com as promessas, eu vou agir em conformidade com os mandamentos, e é isso que vence o mundo, a nossa fé. Em contrapartida, na realidade, a esperança, que é o outro lado da moeda, é, enquanto a fé age, é convicta e se fortalece, a esperança se deleita, descansa, contempla e espera o agir de Deus. E quando há fé e esperança, então haverá alegria e júbilo, haverá força e poder. Meus amados, os que têm fé agem, os que têm esperança esperam. Mas nós não podemos falar de um homem de fé se não for um homem esperançoso. Se nós falamos da esperança viva que não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, então nós falamos de fé. No versículo 3 do capítulo 15 de Romanos diz que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem esperança pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos fortalece. É o poder do Espírito Santo que nos dá alegria. E é essa esperança que nos confunde. Pode esperar e aguardar pacientemente pelo Senhor, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Deus fará coisas grandes e tremendas na nossa vida. Deus te abençoe. Caminho Santo. Queridos ouvintes, o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a tua audiência, falar para você permanecer, sim, se esforçando, tendo coragem, sendo forte. Agora, uma grande força que o homem tem é ele ser paciente. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, no verso 32, melhor é ser paciente do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito, do que toma uma cidade. Queridos, quantas vezes vem uma afronta, vem uma humilhação. A palavra de Deus ainda no livro de Provérbios diz que o prudente recebe a afronta e se cala. Se você está se esforçando, se você está tendo coragem e alguém te afronta, alguém quer te humilhar, alguém joga na sua cara uma injustiça, respira fundo, amado. Controla o teu ser, não revide com a mesma palavra de agressão. A Bíblia diz, o que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Então você que no dia de hoje recebeu uma palavra assim, uma bronca do chefe, ou uma bronca de alguém que tem uma posição superior a você, segura a onda. A palavra de Deus diz, melhor é o paciente do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Saiba, você vai ser forte, você vai se esforçar dominando o teu espírito, aquela afronta que veio contra você. O Senhor vai te capacitar e você vai ver que no dia do amanhã, você em função de não ter revidado essa afronta, o Senhor vai ter te exaltado. E aquele que nessa situação te humilhou ou te ofendeu, ele infelizmente vai ser humilhado. A Bíblia, ela se cumpre. O que o homem semear, isso ele vai colher. Esses dias, a minha esposa fez um comentário a respeito de um personagem da nossa nação que foi humilhado publicamente. Por quê? Porque costumava humilhar os outros. Estou falando de quem? Da nossa presidente Dilma, na abertura da Copa das Confederações, o estádio lotado em Brasília, ela foi vaiada publicamente. Por quê? Porque em muitas reuniões, amados, nós temos relato de que às vezes ela humilha, ela ofende a pessoa, ela manda calar a boca e, infelizmente, ela colheu o que muitas vezes ela semeou. Deus te abençoe, continue perseverando em santidade, buscando o Senhor enquanto se pode achar, e que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus te abençoe. Quem fala é o pastor Helder Rodrigues. Pedimos e rogamos que vocês orem por nós, porque carecemos das orações dos santos, e que Deus continue iluminando a sua vida em Cristo Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Helder Rodrigues.